eu já morri tantas vezes que perdi a conta. E cada olhar indiferente que você me deu, o meu coração me pergunta se você apronta. Será que seu amor já não é meu? Pensamentos tomam conta da minha cabeça. Estou vivendo de um jeito que eu nem sou eu. Na minha loucura te ouço dizendo me esqueça. Será que seu amor já não é meu? Abre esse jogo, diz que sou louco pensando nisso. Abre essa porta e traz de volta o meu sorriso. Abre esse jogo e apague o fogo desse castigo. Quebre o silêncio e fale ao menos um pouco comigo. Tomam conta da minha cabeça. Estou vivendo de um jeito que eu nem sou eu. Na minha loucura te ouço dizendo me esqueça. Será que seu amor já não é meu? Abre esse jogo, diz que sou louco pensando nisso. Abre essa porta e traz de volta o meu sorriso. Abre esse jogo e apague o fogo desse castigo. Quebre o silêncio e fale ao menos um pouco comigo. Mais uma vez, ah. Abre esse jogo e apague o fogo desse castigo. Quebre o silêncio e fale ao menos um pouco comigo. Coisa boa.